Paulo Comandou, aqui é o Gol, Gol pro Tango Alfa, informando o término do reforço, cuidado com o dia, senhor. Gente do término Gol pro Tango Alfa, bom dia. Mike Hotel Alfa, prossiga. Mike Hotel Alfa está na posição 13, remoto do Paris-Bom. Pedindo autorização para a de motor em marcha lenta. Já autorizado previamente pela empresa. Sentido o giro de motor do Mike Hotel Alfa, reportando o término. Hotel Alfa reportará no término. Salvador, Scan 3520 para o Granilho 190. Scan 3520, aciona a identificação, autorizado a chegada Mari, desça para o 050. Mari 050, pode ir para a Duna? Mantenha a Mari 3520. Mantenha a Mari. Scan 3520, efetuando desvios à esquerda. A gente conseguiu aproveitar por quantas milhas? Vai proa 070 por 15 milhas. Gente, o TAM 3520 pode desvios no ETAP, 3520. Opa, obrigado. Pode desvios no ETAP. Na próxima. 13520, desça para 2000 pés, ajuste 1904, Calibre LS, reporta localizador. 2000 pés, 1904, localizador. American 230. American 230, go ahead. Yeah, that's clearance on request to Miami. We're ready to copy. We're requesting flight level 360. Okay, to Miami. Stand by 1 minute to copy. Então 3520 estabilizou? Afirma ativo, nesse momento. Corre 1895. 1895. Salvador, bom dia. Dan 3520, final baixado para baixo. 3520, pouso autorizado, cabeceira 1-0, vento no 40 graus, 9-9. American 230, let's copy. Ready, copy. American 230, clear to Miami, flight level 360, via Upper Zulu 20, until Tango, Bravo, Romeo, and after, according to flight penny rules, takeoff runway 10, after takeoff left to turn with Momo, departure, Mike Oscar, Mike Oscar, and Nenning transition. November, Echo, November, India, and Mike. Call code 5563 and Salvador Departure 120.8. From the 6 for Upper Zulu 20, Tango Romeo Sierra. After Upper Zulu 7, and the cargo flight plan route. Okay, Upper Zulu 20, Tango Romeo Sierra, Upper Zulu 7, to the lean. American 230, copy 360, Upper Zulu 20, Tango Romeo Sierra, Upper Zulu 7, Baleen as filed. Runway 10, Momo departure, Nenem transition. Squawk is 5563. In Salvador Departure, frequency 120.8. 20.8 today. Correct, correct for push and setup, American 230. Welcome. O 1172 identifica a chegada à mar e desce até o 050. Papá, Serra Charlie Eco, aciona a identificação, autorizada a chegada a Bonf. Está presente o voo na torre de Bonf, descendo para 4 mil pés, o ajuste 1-0-1-3. Chegada Bonf, padrão. Delta 3520, Lima Rocky. 3520, Alfa e Juliette, Gui 03. Alfa e Juliette, 03, Gol 1172, redução para 250 nós, é o número 2 na aproximação. Então, 3170, aciona a identificação, autorizada a chegada na área e desça até o 0620. Área até o 0620, vai estar? Sua chegada número 3 na aproximação. Vai manter a... Serra Charlie Echo, velocidade? 235 nós. Tente mantenha para sequenciamento. Entendo. 1172, completa a redução para 220 nós. 220, bom. Charlie Echo sem restrição para 2000 pés, ajuste no 0 no 3. 2000 pés, 1 no 0 no 3, certo, excelente. Serra Charlie Echo, está livre ali, essa é a porta localizador. Sim, se portaremos, Serra Charlie Echo. Vai fazer uma pequena desvio ali após o tráfego, ou olhar após o tráfego. Bem, então o controle entendeu que o senhor solicita o procedimento RNAVE da presente. Estou fazendo o RNS ou o RNAVE. Então a solicitação entendida do RNAVE, após o desvio, inicialmente o senhor Vitor 366, após os desvios. É, não, é logo depois, tá bem, a formação está bem intacta. Vamos contornar ela um pouquinho por trás, o ar depois de 366. É, te reporta quando tiver condição de voar o Serra Vitor 366. Já vai atingir o 050. Gente, deve sobrar 4000 então. 4000. Já vai voar no 366, eu vou no 72. Sede. Sete, Aleco do localizador. Se achar Aleco, completo final, chame agora a turma na próxima. 1-1-8-9-5. 1-8-9-5, Sete Aleco. 1-1-7-2, desse mantenha 2.500 pés, ajuste altímetro 1-0-1-3. Autorizado o RNAV, pista no zero e fomos estabilizados. Final do procedimento. Tomara estabilizado. Não. Era estar. Sim, segue para o quad para o pista no zero mesmo? Afirmativo, no zero. Terra Charlie Eco, pouso autorizado cabeceirão no zero, vento no meia 0 graus e no zero no check trem. Baixar travado, Terra Charlie Eco. American 230, ready to taxi. American 230, approved taxi, and you're holding point 2010 by me, April, and taxiway India. We're holding point, contact tower frequency 118.995, Q1H1013. Have a nice trip. 1013, taxi, and holding point 10 for American 230, good night. Ah, não, já certo, completo final do procedimento RNAV, chama agora estou em 1-1-8-9-5. Charlie Eco, solo aos 33, direita no 211. Ciente, pouso autoridade cabeceiro no zero, vento na meia 0 graus, 10 nós. Vou no zero, vou no 72. Em paz, ajuste altímetro 1093, informação do procedimento IDF, correio pista 10. 2.003, mais reportado a 3. American 220, go ahead. Are you ready to departure? We are ready, American 220. Line up and wait, American 230. Line up and wait for American 230. 172, solo 38, libera direita, solo 211. Direita 211, go ahead. Charlie Echo está livre, ingressar via Taxi Lima Mike, na Quebec, chama 1895, cruzamento. Bom dia, Gol 1172, Ivan. Bom dia, Gol 1172, táxi autorizado via Alfa Juliette, portão 10. Alfa Juliette, portão 10. Swiss 110. Clipper takeoff, American 230. autorizado até o 45. Manchester 9 airborne at 40, no. Contact El Salvador, departure control 1208. 1209 American 230, we're at a 1.5. 230, radio contacting departure, climbing 10 for level 360 on normal departure. Sir, there's a level 1 departure, climb to 360. We'd like to request flight rule 340 as a final. Alright, stand by 1 minute and departure, maintain normal departure. Okay, American 230. 3170 completo final, chame torre. 118.95. 118.95 da 3170. American 230, head clear, level 340. American 230, climbing to 340. That was from 11. Pouso autorizado na onda 0, tá 307. American 230 requesting direct flock. Five flight heading Cogwood, you have conditions. So now this position. Okay, we'll go direct Cogwood, American 230. At this, the position is Kilo, Oscar, Golf, Bravo, Oscar, uniform. Okay, Kilo, Oscar, Golf, Bravo, uniform, American 230. That's it. Cruzando 70 no solo agora, os 45, livre à direita, 1219. 211 à direita, 3170. Volta 3170, pode ser. Bandido 3170, táxi autorizado via Alfa Juliette, remota 12, parte principal. Alfa Juliette, remota 12, 3170.